Fala pessoal do Wikicast, sou eu, Bigode, trazendo aqui pela primeira vez uma entrevista, né? Não sei se vocês estão sabendo, vai começar aí uma empreitada nova que eu tô recebendo com muita alegria, que é o Darkflix, que seria uma plataforma de streaming com filmes de terror, até onde a gente teve informações aí, mas para tirar todas as nossas dúvidas, eu tô com o idealizador do projeto aqui, o Hernani Silva, que tá trazendo aí pra gente, os amantes dos filmes de terror, esse tesouro, né? Que, pelo que eu vi, já no catálogo é só clássico. Eu que cresci assistindo na TV Bandeirantes o infelizmente falecido Cine Trash, né? Com, porra, vários filmes de terror vindo aí. Vou começando a dar um bom dia, boa tarde ou boa noite pro Hernani. Eu não sei que horas o pessoal vai escutar esse programa. Bom dia, Hernani, tudo bom? Ô, Bigode, tudo bem e você? Bom dia. Pô, tô feliz, né, cara? Primeira entrevista aí do Wikicast. Pô, agradecer demais aí o seu tempo pra tá falando com a gente um pouco do Darkflix e também, se puder, né, dos DVDs aí que vocês andam lançando. Vou começar com a pergunta básica. Como nasceu a ideia do Darkflix? Então, eu já trabalho com distribuição de filmes há mais de 30 anos. Também trabalhei com licenciamento muito tempo, para TV, para home video e tal. Tive laboratório, fui representante comercial de empresas multinacionais tal. E eu, num determinado momento, eu pensei também em criar um canal de TV, de gênero, né, para esse gênero fantástico. E na ocasião eu não consegui, porque eu não consegui viabilizar o projeto, os custos eram altíssimos, a negociação de parcerias com as distribuidoras de cabo eram muito complexas, né? Aí agora, com o avanço das tecnologias de transmissão de dados, eu vou conseguir realizar esse projeto aí pela internet. Nesse projeto Darkflix eu já trabalho há cerca de 3 anos, tá? Ele andou relativamente rápido nos últimos 6 meses, porque esse trabalho de curadoria tinha sido feito há um determinado tempo. Trabalhei também com o problema com a questão das legendas, negociação de contrato, documentação e tal. Então, eu já venho trabalhando nele há 3 anos, né? Com a ideia de que dentro de 30 dias a gente já consiga disponibilizá-lo para o público em geral. Esse catálogo que vocês montaram, o Darkflix, ele é pautado nas distribuições de DVDs que vocês têm e que vocês viram que teve uma boa saída, e também no pedido dos fãs, porque diferente de uma Netflix que eles jogam ali o conteúdo e é um serviço muito mais aberto, né? O Darkflix é uma coisa que eu vejo vocês têm muito contato com o fã de vocês via Facebook. Esse catálogo foi pensado como para se montar? Não, na verdade, eu sempre trabalhei com distribuição focada em gênero. Eu acho que as fases de sucesso que eu tive como distribuidor foram justamente nos meus projetos segmentados por gênero. Eu tenho um carinho especial pelo gênero fantástico. Acho que foram os meus casos mais bem sucedidos, né? Tive algumas revistas de banca e projetos para colecionadores. Mas um projeto de streaming, ele é bem mais sofisticado, dá para experimentar mais, né? Não existe essa necessidade de trabalhar em cima de um orçamento possível. No streaming a gente pode experimentar bastante. A gente espera também mostrar trabalho de gente que está começando, como os produtores de curtas do Brasil, do exterior, de alguns amigos, tal. Ele é mais expansivo, chamaria assim. Obviamente que muito material distribuído em home video a gente vai reaproveitar na plataforma, né? Lembrando que, obviamente, também que a qualidade das transmissões de dados hoje melhoraram muito. Então, também foi um dos motivos principais, né? Que o DVD está ultrapassado, né? Como formato de mídia. Hoje o HD, Para quem assiste filmes, tem o hábito de assistir filmes em streaming, sabe que a qualidade hoje é superior aos DVDs que a gente tem no mercado. Infelizmente, o terceiro mundo faz isso, né? A gente queimou essa etapa do Blu-ray aí. Então, eu estava muito chateado com essa situação de não poder disponibilizar material em HD. Através do streaming, a gente vai conseguir disponibilizar esse material com a qualidade, né, que o pessoal merece ver. Mas, imagina, para se formar um catálogo, como a gente está formando agora, trabalhando com conteúdo em torno de 2 mil títulos, então ele é muito abrangente, né? Ele foge bem aí do formato distribuído em home video. Não, você tocou até num assunto interessante, porque a gente aqui no iCast, a gente, por acaso, até o papo que a gente gravou ontem foi falando sobre mídia digital e a mídia física, a gente tem essa preocupação, porque o Blu-ray no Brasil, infelizmente, foi uma coisa que não pegou, né? E pro distribuidor trazer certos conteúdos em Blu-ray não vale a pena, né? Para você ter noção, um aparelho, não sei, obviamente, só para até o ouvinte ficar ciente também, um aparelho de Blu-ray, né? Custa em média no Brasil R$500, o mais barato. E quem não tem um PlayStation 4 ou um Xbox 360, um Xbox One, o cara não tem uma mídia de. Ele não tem um aparelho reprodutor de Blu-ray. Então, para vocês, fica muito complicado apostar nessa. Então, além de apostar num gênero, né? Que é o fantástico, como você está falando, e botar indo Blu-ray é uma jogada perigosa, né? No Brasil, pelo menos. E tem um problema mais sério, né? Nós não temos um parque produtor aqui que consiga viabilizar esses nossos projetos, né? A gente acha que hoje em dia, eu acho que aqui no Brasil tem dois produtores de Blu-ray. Um estava atrelado até dois anos atrás, um ano atrás, com as distribuições da Sony. A fábrica foi vendida agora, se eu não me engano, uma Sony DADC. E essa fábrica estava vinculada aos produtos da Universal, Sony, distribuidor. Então já existia um lobby ali para não abrir para outros distribuidores. E tem o problema da Rimo, aqui no Brasil também, que a gente nunca conseguiu fechar uma parceria. Chegamos a autorar, acho que cerca de 40 títulos para Blu-ray, nunca conseguimos colocar no mercado. Então tem esse problema também. Atualmente, há um ano que eu não tento esse mercado, eu sei que está pior do que antes. E agora eu acho que isso já está inviável com as crises das livrarias, com a crise aí do mercado distribuidor, né? Essa situação do Brasil que deve se arrastar aí por um bom tempo ainda, né? Então, a situação do Brasil está complicada. Está um cenário bom para lançar um aplicativo de terror, né? Tá? Estamos no clima certo. O que acontece? Nesse momento aí, a melhor opção para apresentar produto de qualidade, né? Para quem curte o gênero, é o streaming. Que no streaming eu consigo botar um produto visualmente perto da perfeição, né? E o DVD é uma pena, porque eu recebo um master de 80 GB e a gente tem que comprimir isso para 4 GB e a própria tecnologia do DVD está ultrapassada, né? Sim. A própria tecnologia, você não consegue botar um formato HD dentro de um DVD, mesmo que você comprima e coloque 10 minutos, não existe isso, né? Eu até não tenho muito conhecimento técnico, tentei fazer isso. Eu perguntei com o pessoal de autoração, a gente ia tentar trabalhar num sistema de compressão que ele ficasse, para lançar em DVD 9, né? Que ele ficasse com a qualidade próxima do Blu-ray, mas infelizmente não deu certo. Eu tenho um carinho aí pelo mercado de distribuição de home video, de DVD. Eu vou continuar nesse mercado, obviamente, né? Tem muitos projetos que só cabem nesse formato, então eu vou continuar para os próximos anos e tal, mas para chegar com qualidade, a melhor forma que tem hoje é o streaming, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que acho que é pertinente demais, que era em questão das vendas de DVD. Não sei se você pode falar um pouco para a gente, porque seria questão... A gente está tendo problema aí. A loja americana, eu nunca vi o produto de vocês, pelo menos eu sou do Rio, nas lojas americanas, né? Tá, tem esse problema com a recuperação judicial da Cultura e da Saraiva. Isso está dificultando mais o mercado de DVDs? E realmente o streaming é uma saída para você que quer oferecer esse produto para um grupo que está aí e está carente desses filmes de terror, né? Pô, vocês trouxeram para a gente o Drácula, né? A coleção toda da Hammer do Drácula, tem o Monstro do Pântano... É, se eu não estiver enganado, tem lá... Pô, tô querendo muito. Que eu conversei com você. Pô, Subspecies e o Mestre dos Brinquedos. Cresci vendo primeiro e segundo filme no Cine Trash e no SBT. Passava muito o Mestre dos Brinquedos. Essas lojas, do jeito que estão, né? Querendo ou não, são livrarias. Mas é um modo de vocês venderem um produto de vocês. Tá dificultando as vendas também? Sim, com certeza. É, nós tivemos um período aí de muita insegurança, né, sobre a possibilidade até de que a recuperação judicial dessas duas maiores livrarias, né, que não vingasse isso, né. Felizmente parece que está dando tudo certo. Nós estamos fornecendo para ele, nós não tocamos nesse assunto, mas quando eu vim para cá para desenvolver o projeto de streaming, nós montamos também uma empresa distribuidora para disponibilizar o material que já tinha um planejamento para que eu distribuísse. Então, por obrigações contratuais, até eu sou obrigado a colocar isso no mercado. Então, eu tenho uma outra distribuidora, né, que é a One Films, né? Então, através da One Films, a gente está viabilizando outros projetos de lançamento. Então, começou meio arrastado por causa da situação das livrarias. Agora, é lógico, obviamente, que a gente vive numa situação de risco, mas nós estamos apostando ainda que isso, que elas se recuperem, né? Estão botando fé que isso... que isso dê certo, e voltamos a fornecer normalmente. Eu sei também que outras distribuidoras voltaram a fornecer normalmente para Saraiva, para Cultura, principalmente. O grande problema é você fechar um orçamento, né? Tem um ponto de equilíbrio aí do que é viável e do que não é viável. O que acontece é que nesses casos, quando você trabalha com esse fator de insegurança aí muito alto, entendeu? O produto acaba chegando muito caro. E o projeto todo atrasa, desde negociação de direitos, né, formato de embalagem, tal. Então isso tudo atrasa. Eu vejo nas redes sociais muita queixa com relação a preço. Mas pelo volume que a gente vende hoje, para poder disponibilizar um material de qualidade, a gente tem que ter juízo, tem que botar isso numa planilha e ver como que essa conta fecha. Então, infelizmente, muita coisa a gente não vai conseguir colocar porque essa conta não vai bater. Tá? Mas eu vejo, de qualquer forma, com otimismo, sim, a recuperação desses pontos de venda, né? E acho que a gente tem um... nesse momento, a gente está trabalhando em vários projetos, deve ter uns 50 projetos de coleções aí para colocar no mercado ainda para esse ano, mas, assim, sempre com o pé atrás, né? Não só pelo fato do problema das livrarias, né? Que é um problema pontual, mas é um problema pelo qual passam as empresas. A gente não vive esse problema apenas com as livrarias, com fornecedores gráficos, com fábricas, produtoras de disco, com prestadores de serviço, né? Então, isso tudo influencia. E influencia na formação de preço, influencia na qualidade da distribuição, esse tipo de coisa. Mas a gente está otimista de que trabalhando dentro de um projeto mais humilde, né? Mas, no entanto, com juízo, isso bem planejado e tal, é possível que a gente realize bastante coisa. Eu tenho visto também a concorrência trabalhando com material de ótima qualidade. Além dos três últimos meses para cá, vi muita gente boa aí que está trabalhando normalmente. Então, acredito que estamos todos acreditando, apostando, investindo, né? Investindo nesse mercado, né? Para que a gente não tenha que abandoná-lo. Eu acredito que todo mundo que esteja envolvido hoje, quem ficou no mercado, são pessoas apaixonadas mesmo pelo mercado, né? Eu conheço boa parte deles. Então, sabe como é que é, né? A gente acaba se arriscando um pouquinho mais, porque a gente quer que esse mercado continue, né? Mas influenciou muito nos últimos meses. Levamos muita paulada nas redes sociais, que a gente prometeu e não lançou, que a gente atrasou o lançamento... Mas é tudo essa questão aí de planejamento e viabilidade. Mas as pauladas, eu não sei se você concorda comigo, são um certo ponto, das reclamações são boas, né? Porque você vê que tem um público que vocês estão cativando e eles realmente querem o produto, né? Tem sim, mas eu digo no sentido de viabilizar para que o preço fosse melhor, né? Uhum. Se a gente estivesse vendendo num preço melhor hoje, a gente estaria atingindo um público maior. Mas como as tiragens são pequenas, a gente não consegue fechar essa conta. É uma pena, esses produtos deveriam estar chegando em mais pessoas. Então as tiragens são pequenas, tiragens de 500, de 1.000, 2.000 peças no máximo. Então isso acaba encarecendo muito, né? Acaba encarecendo muito os projetos. Eu vou falar da qualidade de vocês. Eu estava conversando até ontem com outros membros aqui do Wikicast e os cards que vêm dentro, que vocês colocam, a festa do Monstro Maluco, vocês colocaram a trilha sonora, cara, do filme. Isso é sensacional. Para uma pessoa que coleciona, como eu, DVDs, é um atrativo muito grande isso. Eu acho que... Eu vou falar por mim. É uma coisa que me faz querer comprar o produto de vocês. Não é só receber, o filme tá bonito e tudo mais, mas uma coisa que eu vou falar para você, que também vou dar os parabéns, e a maioria dos produtos de vocês tem isso, é a questão da dublagem. Eu sou apaixonado por dublagem, o pessoal que escuta aqui o programa sabe disso. No início do Wikicast, quando a gente botava sempre essa vinheta, eu tive o prazer do Garcia Júnior, dublador do He-Man, fazer a abertura pra gente. Eu sou um grande fã dele também. E tem o produto de vocês, tem dublagem, da Darkseid, do Drácula. Quando eu vi que os filmes tinham dublagem, eu falei, pô, tô feliz. Tem legendado, tem dublado, o material é de um conteúdo maravilhoso. Assim, não tenho o que reclamar realmente, eu tô falando com toda sinceridade. Eu que reclamo muito da questão de DVDs, se tivesse que reclamar, eu reclamaria. Imagino que os filmes que vocês não têm dublado, porque também não teve dublagem, acredito eu, com certeza. E ter esse gasto com dublagem também é mais um gasto para deixar o produto mais caro, acredito. Então, a qualidade de vocês aqui com os produtos, é nota 10. Essa do Monstro do Pântano, vocês botaram dois cards de pôster dentro, né? O do que eu tenho aqui também, do Clive Barker, vocês colocaram os cardzinhos também de cada filme e a informação atrás. A qualidade que vocês colocam, queria dar mais uma vez o parabéns. É sensacional. É realmente muito boa, que dá prazer de você ter o produto, comprar o produto. Né? Sim, sim. Só para responder essa questão da dublagem para você, até há pouco tempo, até uns 2-3 anos atrás, eu cheguei a investir muito em dublagem atual. E depois eu parei, porque não existe valor histórico, não existe valor sentimental para o colecionador ter um produto redublado, entendeu? Sim, aí sim. Passaram a garimpar, para procurar as dublagens clássicas. Infelizmente, nem tudo a gente consegue. Às vezes consegue coisa com qualidade duvidosa e a negociação também. Algumas empresas não existem mais, tem que fazer negociação com o sindicato. Então, assim, eu gosto muito também, acho muito legal, mas dá um trabalho considerável você conseguir uma dublagem de qualidade. Quando nós licenciamos aí, lá quando estava distribuindo na Vinix, quando nós licenciamos os filmes da Universal, foi maravilhoso, né? Porque eles tinham as dublagens com qualidade disponíveis para fornecer, né? Então, aquilo é muito diferente. Mas, no geral, dá muito trabalho recuperar uma dublagem antiga, sabe? Porque tem esse carinho do pessoal pela dublagem clássica, né? As pessoas ficam até receosas, às vezes, o colecionador, de comprar um conteúdo que teve uma redublagem. Né? Eu tenho medo, inclusive, de dar informação errada. Quando o cara pergunta qual a dublagem que é, né? É a dublagem tal, é a dublagem... Aí eu fico até em dúvida, vou pesquisar e tal. Mas, assim, já cometi alguns erros. Por exemplo, de botar uma dublagem que eu considerava que era clássica e, na verdade, era uma redublagem de alguns anos depois, ou redublagem de televisão e tal. Mas é todo esse problema, né? De achar... E curiosamente, quem mais colabora para a gente conseguir esse material são os próprios clientes, né? Os colecionadores têm em casa uma fita antiga... Aí, nossa, muita gente colabora, muita gente mesmo colabora, sabe? Muita gente colabora. Não é? Eu posso te fazer uma pergunta? Você falou da questão de trazer os subspecies aí, né? Se eu não tiver enganado, só o primeiro e o segundo filme passaram dublados no Brasil. Então vai ser um desafio aí pra vocês, né? Tipo, colocar talvez o primeiro e o segundo filme, eu não sei como é que tá a produção de vocês, né? E pelo menos essa informação é que eu tenho de pesquisa, eu não sei nem se tá certo. Eu acho que são por volta de 6 filmes e o resto é legendado, né? É o que a gente faz, né? Quando não acha, hoje redublar está... eu não vou dizer que está inviável, não. Só acho que não tem valor mais, entendeu? Uhum. Então, quando existe a dublagem clássica, é melhor lançar sem, porque não tem valor mais uma dublagem. Até porque se você vê numa dessas coleções, você vê o mesmo personagem com uma voz diferente depois, fica, é muito chato, né? Então, a gente prefere... Eu tenho concorrente, por exemplo, que está sempre optando por não colocar a dublagem por causa desses problemas técnicos. A gente deixa avisado, né? Às vezes não dá para deixar perfeito, mas eu prefiro colocar. Até porque naquele tempo também a gente não assistia TV com a qualidade que a gente assiste hoje, né? Então dá a impressão de que. Dá a impressão que tem dublagem que está perfeita da época e dá a impressão que está com algum problema. Não está com algum problema, era coisa da época, né? Não tinha a qualidade que tinha hoje, né? Uhum. Mas eu tento sempre incluir, sim, vou atrás, pesquiso. Aliás, tem até uns colaboradores fixos, assim, que ficam procurando pra gente, pra gente poder incluir nas edições. Ah, legal, legal. Mas falando mais aí do Darkflix, vocês têm realmente agora, a gente tá em 15 de abril, começa realmente agora em abril, vocês já estão... Tem lá o cadastro no site da Darkflix, é o www.darkflix.com.br, se eu não estiver enganado. Tem lá, né? O texto está sensacional também, né? Falando, vamos fazer um pacto. Porra, é sensacional isso, cara. Como é que tá esse andar? Vocês realmente vão lançar agora em abril? O preço realmente está confirmado pelas pesquisas que eu fiz? Vai ser esse preço mesmo? Como é que tá a animação de vocês para lançar? Porque no Brasil é o primeiro conteúdo que a gente vai ter voltado para esse gênero em si, né, de fantasia. Como é que tá a expectativa aí? Esse cadastro que vocês já estão fazendo, tá recebendo bastante pessoas? Como é que estão os preparativos para isso? Ó, a gente já tem um volume considerável de cadastro, né? Não fizemos nenhuma divulgação paga, foi tudo espontânea, né? E nós temos um volume considerável, estamos realmente otimistas, nós estamos otimistas desde que começamos o projeto, porque é um projeto muito caro, eu tive que buscar investimento no exterior, inclusive, então assim, é um projeto muito caro, e obviamente que a gente tá otimista sim. Agora, o que acontece com um projeto que envolve tecnologia é o seguinte, já existe de como essas coisas funcionam. Mas ele tem que agradar a gente, tem que agradar os investidores, tem que agradar os amigos, as pessoas que a gente pede opinião. Então, assim, desde dezembro, essa plataforma está pronta. Agora, para ficar com a cara que a gente quer, a gente não queria nada que remetesse a Prime, a Netflix, teria que ter a nossa cara. Isso demora um pouco, isso é. Depois de pronto, você fala assim, eu quero esse layout. É como se você tivesse que fazer tudo de novo, precisa ser reprogramado, são horas e horas de trabalho. Por mim, eu tinha previsto esse projeto inicialmente, que eu conseguiria botar no disponibilizar no dia 14 de dezembro do ano passado. E nós já estamos em abril e não conseguimos. Agora, de fato, estamos nos finalmente, a plataforma está com a cara que a gente tinha esboçado, de fato, ele funciona perfeitamente. Ele já está publicado no iOS e no Android, nos celulares Android. A gente já vai entrar agora com a publicação no Chromecast, no Android TV, Tizen, WebOS. Então, assim, ele já está pronto para ir para a rua. Agora, eu só vou te cortar que eu vou dizer para você que se a câmera estivesse ligada, você estaria vendo o meu sorriso. Porque só de escutar a questão do... Ontem, pô, a gente foi até as 3 horas da manhã, obviamente você deve ter noção disso, o que a gente reclama, desculpa te cortar, porque é uma coisa que a gente reclama muito das outras operadoras, aí eu vou chamar de streaming, é a questão de busca de filme e às vezes do layout, preocupa muito a gente. E Ontem a gente estava conversando, eu tenho um iPhone aqui, a Apple ela tem um aplicativo chamado TV. Você coloca o nome do filme ali e a busca fica até mais perfeita que nas outras plataformas, porque ele me diz a plataforma que tem. Sim. Pô, agora eu vou poder chegar nesse app da Apple, botar aqui, vamos dizer, Drácula, e vai aparecer lá o símbolo da Darkflix, cara. Eu tô feliz demais, eu espero que, tipo assim, e isso eu vou te ser bem sincero, até como eu disse, eu gosto de jogar limpo tanto com, sempre com quem eu tô conversando. Se o layout de vocês tiver, que é o que a gente reclama muito aqui no Wikicast, 100%, não vou dizer 100%, que também é muito exagero, mas 90%, 80% perfeito na questão de busca, que a gente como consumidor, a gente sofre muito com a questão de busca. Tem filmes aí no vou dizer na... Eu vou falar o nome, se você não se incomodar, na Netflix, que, cara, a gente não sabe o filme que tem no catálogo. Sim. Então, tipo, eu acho que isso prejudica muito a gente também como assinante. Pô, se eu souber todo o que eu fiquei sabendo, queria que você confirmasse, são 666, né? Tem que falar 666, não pode falar o nome. De 666 de filmes e 333 de séries. Olha aí. Tipo assim, se eu souber todas as séries que tem no Darkflix, né? Fica aí, sei lá, uma dica, não sei se você vai querer, ou vocês já fizeram isso, se eu souber tudo que tem no catálogo, cara, pra eu buscar isso e ir atrás é muito melhor. Então, sim, tipo, sim. É assim, só de você estar falando que tá também, pra quem tem Android, iOS, Chromecast, vocês tiveram alguma coisa também com Apple TV, vai ter alguma coisa lá, sabe, pode dar essa informação pra gente, ou... Então, só respondendo a você sobre essa... O layout, no caso. Não, sobre essa questão aí, sobre o negócio da busca, tá? Uhum. Obviamente, eu também nunca consegui uma informação oficial sobre isso, a Netflix tem seus motivos. Possivelmente são motivos de contrato, do que ela pode expor, do que não pode expor, são códigos de liberação que estão liberados, por exemplo, para a Argentina e não para o Brasil. Ela deve ter vários motivos para isso. Eu não acredito que a Netflix tenha feito tenha deixado de cuidar de uma coisa tão simples. Eu não acredito que seja, deve ter seus motivos, né? Uhum. Agora, o que eu me refiro principalmente é o fato de que a gente não queria chegar no mercado com cara de Netflix. Sim. Porque comparado nós já seremos, mas nós temos que ter um diferencial. Agora, a Netflix é um projeto vencedor justamente pela simplicidade, né? A Netflix é uma coisa, é um fenômeno da simplicidade, como eu acho que a grande sacada está na simplicidade com tudo, né? Que música acústica, música básica, cinema de bairro, todas essas coisas surpreendem, né? A Netflix é um negócio gigantesco, né? Pautado na simplicidade. Eventualmente, algum problema técnico, algum problema que não conseguiram chegar aqui no Brasil explicado, vai ser um problema de comunicação, porque ela tem uns motivos. Não é uma falha, com certeza, no caso dela. No nosso caso, como é mais simples, um portal inicialmente voltado para o mercado brasileiro, a documentação, tudo, é tudo baseado, nós sabemos com quem a gente está falando e tal, e o catálogo não é tão extenso assim, né? Não é tão extenso assim. Hoje nós trabalhamos com 2.000 títulos aqui, que é o que a gente vai tentar trabalhar, até a gente fazer uma análise, esse projeto deu certo, vingou, podemos partir para a segunda, para outra etapa. Mas, com certeza, para a gente é bem mais fácil. Vamos disponibilizar, assim, todo o conteúdo, com relação, com o sistema de pesquisa perfeito e tal. E tem um problema também com o layout visual. Não, nós queremos que o cara entre na nossa página, entre no... é Darkflix, não é Netflix, não é Prime, não é outra. Isso era uma preocupação que a gente tem. Por isso que as coisas atrasam. Uma outra coisa também, Rafael, o pessoal de desenvolvimento, que é uma empresa de Belo Horizonte, só o desenvolvimento da plataforma, né? Nós temos uma reunião, eu fui alertado pelo fato de que serviços de tecnologia, a gente senta em cima de uma estrutura que já existe, que já serve ao nosso mercado e a vários outros. Então, assim, eu esqueci o termo que me passaram, que é para usar um medidor de estresse. Ele não usou esse termo, medidor de estresse. Tipo, quem trabalha com tecnologia tem que botar na cabeça que a tecnologia está em constante desenvolvimento, tanto por questões de segurança, tanto por questões de outras questões, questões legais, ela está sempre em desenvolvimento. Então, assim, é impossível você trabalhar dentro de um projeto tão grandioso, vamos chamar assim, sem um grau de estresse. Portanto, a gente tem que aprender... A gente nunca vai ter tempo hábil para explicar uma falha para todos os nossos assinantes, assim, da forma que o assinante deseja. Então, é o mesmo problema que tem qualquer outro serviço, né? A televisão é diferente, a televisão solta do ar, aparece uma pessoa, explica que tem um problema técnico. Uma plataforma de streaming, a gente não tem isso, né? Então, a gente tem que se preparar para isso. Agora, o sistema, ele já existe e ele é muito simples, né? Ele é muito simples, operacionalmente, para administrar, ele é muito simples. Agora, a nossa preocupação é se ele é viável, né? Se ele é viável, né? E fazer alguns testes de colocar no ar, ter uns testes simulados, tipo, para 1 milhão, 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo, para a gente ver o que a gente pode esperar disso, o que a gente quer oferecer. O meu problema com o atraso do lançamento da plataforma é justamente o seguinte: enquanto eu não tiver seguro disso, eu não vou liberar a plataforma para ir para o ar. Mas a gente quer colocar essa plataforma dentro desses 30 dias. Primeiro a TV, depois o canal de streaming para assinantes e depois o canal de quadrinhos, dentro nessa sequência. Não, foi isso que me chamou a atenção. Não vai ser só o streaming em si, né? Vocês vão... Porque é importante esse fechamento, esse ciclo que vocês estão fazendo. Não vai ser só o streaming. É a TV, para você poder ver, se você quiser dar uma olhada. É o quadrinho que tem... A TV é gratuita, né? Lembrando que a TV é gratuita, né? Uhum. Nós não cobramos assinatura, apenas a inscrição, mas não cobramos assinatura. Programação de 24 horas. Direto, terror, sangue, pactos, para o cara se divertir, né? Lembrar de um detalhe também, que é uma plataforma de cinema fantástico, né? Então ela envolve ficção científica, mistério, suspense, tudo puxando para esse... lado mais negro, assim, da coisa. Mas é uma plataforma de cinema fantástico. Então vai ter lá, vários desses clássicos de fantasia também, que a molecada até pode assistir. A gente já botou na plataforma uma classificação indicativa de 16 anos, por questões óbvias, mas tem filme lá que criança pode assistir, que não tem problema nenhum. A programação da televisão, inclusive, ela está bem distinta. Né? A sessão de meio-dia, ela é mais leve do que a sessão de meia-noite. Né? Ah, legal. Então, isso está bem. Os programas são separados, assim, mais ou menos, pensando nisso. A última sessão é a mais pesada. Né? Na TV é assim. E o conteúdo também do streaming tem para todo gosto também. Né? E está classificado, isso é importante, está tudo classificado por subcategorias. Se eu não me engano, por enquanto a gente tem mais de 40 subcategorias. E a plataforma é inteligente, ela direciona você para aquele tipo de filme que você gosta. Eu, por exemplo, tenho, não vou dizer que eu não gosto, mas eu gosto menos de filme de zumbis. Então, nesses de teste que eu ando fazendo já aqui no meu celular, eu vejo que ela me direciona para os filmes que eu gosto. Eu gosto mais dos filmes góticos, filmes de vampiro, então ela me direciona para isso, tá? Minha felicidade são os filmes de vampiro, que eu tenho saudade de bons filmes de vampiro, uma coisa que a gente não tem mais aí no mercado. Te fazer uma pergunta. O preço, realmente é esse preço que eu fiz umas pesquisas antes de conversar com você, é o R$ 9,99 mesmo? Vai ter esse preço inicial de R$ 9,99? É R$ 9,90. R$ 9,90, né? E... eu vou dizer que, pô, também é um preço maravilhoso. Porque o pessoal sempre reclama é preço, né? Ah, sim, tá muito caro, a Netflix teve um aumento, que não sei o que lá. Por ser um conteúdo nacional, eu acho que ele encara a realidade brasileira, né? É um preço que eu acho que não é caro. Sim. Pra você colocar aí nesse pacotão de quem tá assinando mais de um streaming, seja streaming de filme, de música e tudo mais. É um preço maravilhoso. Teve um bom retorno do que vocês já poderam observado o pessoal que tá falando do preço. É uma coisa que o pessoal chama atenção pro pessoal. Caraca, ó, vai estrear um novo streaming de filmes e tudo mais. Pô, é R$9,90. Vocês acham que você falou que a propaganda que vocês estão fazendo agora não é uma propaganda que tá sendo... tá começando só por vocês. Tá tendo um bom retorno isso, sem ter uma divulgação muito maior? É, isso foi pensado. A gente queria fazer uma coisa que funcionasse, que funcione perfeitamente, que seja visualmente atraente e que possa atingir todo mundo que gosta do gênero, né? Eu tive uma experiência com isso com distribuição de DVD, inclusive. Não sei se você lembra, no final dos anos 2000, eu tinha uma distribuição gigantesca de DVD, e os meus DVDs eram vendidos a R$9,90 nas lojas americanas. Eu vendi muito. Eu vendi, por exemplo, Drácula, o Príncipe das Trevas, deve ser um dos cases de maior sucesso de vendas de disco aqui no Brasil. Deve ter vendido perto de 250 mil peças. Opa. Eu consegui atingir todo mundo. Consegui atingir todo mundo. Todo mundo que quis, achou esse DVD para comprar. Então, a plataforma, eu quero que seja a mesma coisa. Isso foi pensado, planejado. Olha, a gente quer fazer um negócio que, tipo, não tem motivo. O cara quer experimentar. Ah, ele tem lá os 15, 30 dias gratuitos. Tá, mas não tem motivo para ele cancelar, ele vai continuar pagando os R$9,90 e ter acesso ao conteúdo, e porque eu quero que seja, quero que seja popular, eu quero que ele seja acessível, né? Uhum. Agora, acessível para mim, um valor simbólico, legal, é R$9,90, né? É R$9,90. Não teremos publicidade, né? Nesses conteúdos, não é nesse aspecto que a gente está falando, é uma questão de conta. Ah, futuramente isso pode ser alterado, vocês estão pensando em aumentar? Não, a gente não está pensando em aumentar. Se as coisas acontecem por questão de orçamento. Às vezes, olha, a nossa clientela hoje mudou, ela está exigindo essas produções em conteúdo próprio, como aconteceu com a Netflix, e acaba ficando mais caro. Nesse momento, não. Nesse momento, a gente está contemplando até a produção de conteúdo próprio sem precisar mexer no valor da mensalidade. Tá? Isso foi planejado, sim. E te fazer uma pergunta, obviamente, se você puder responder. Teremos um mestre do terror brasileiro dentro desse catálogo? Olha, eu vou procurar todos, tá? Eu vou procurar todos, estou falando com todos, eu vou procurar todos, inclusive os produtores da Boca do Lixo, eu estou negociando aí com um curador para cuidar disso e tal. Eu vou procurar todos, né? Você sabe muito bem, que eu acho, imagino que você saiba, é mais difícil essa negociação aqui no Brasil, porque fora, para negociar um produto de maneira internacional, a negociação do produto internacional, ele está diluído em 100 países, 150 países, então viabiliza-se com mais facilidade. Uhum. E tem um valor de referência, quanto que vale esse produto para o Brasil. As negociações dentro do Brasil, obviamente, são mais lentas, algumas coisas a gente não consegue, ou a gente vai ter que provar que veio e que existe de fato, para depois que já teve esse caso, com gente que não quis negociar. Só vamos esperar vocês começarem primeiro, depois a gente conversa. Mas, assim, eu gostaria de ter todos. Gostaria de ter o Zé do Caixão, o Denis Ramalho, o Rodrigo Aragão, né? Esses que eu consigo falar próximo aqui, eu vou tentar procurar todos. Eu vou te explicar até o motivo, que é óbvio, né? Mas eu vou explicar por que é tão importante a gente conseguir. Agora, se não der para viabilizar, eu vou chamar todos, inclusive vários produtores novos, experimentais, tá? Eu vou convidar todos, vou conversar com todos pessoalmente. Porque a ideia é que ela seja simpática, democrática, né? E viável. Uhum. A ideia é essa. Então, você sabe como é que é. Essa negociação aqui é tete a tete. Então, a gente vai ter que convencer aí os parceiros aqui no Brasil que isso pode se tornar uma coisa grande no futuro, que é bom para eles também. Então, às vezes, a gente não pode. De repente, a gente não consegue isso, tá? Mas a ideia é trazer tudo. A gente fica na torcida, obviamente, que é uma coisa que... Eu tô vendo, assim, o primeiro passo vocês deram, fizeram um convite. Agora também depende, obviamente, da outra parte querer aí se ajustar ao que vocês estão, obviamente, também propondo, porque realmente é uma coisa nova pro Brasil. Sim, exatamente. Eu tô focando mais, você já deixou claro que é importante também deixar, por mais que tenha o nome Darkflix, você falou, é uma coisa de fantasia, né? Eu vi lá que vai ter história sem fim, né? Tem outras coisas que são mais leves e tudo mais. Mas o gênero do terror, querendo ou não, foi uma coisa que... Não é que foi deixado de lado, mas... Aqui no Brasil não é uma coisa muito reconhecida. Então, tipo, seria muito legal ter realmente esses conteúdos nacionais, até para movimentar o mercado também. A gente precisa de empresa como vocês que deem um apoio também ao audiovisual, né? Para ter mais coisas sendo produzidas, mais coisas também chegando para o público brasileiro, porque a gente só conhece se tiver uma divulgação, né? E vocês também estão fazendo a parte de vocês, trazendo conteúdo pro pessoal, né? Para o pessoal poder ter o conhecimento. O terror tem algumas particularidades, né? O terror é assim, é de longe o gênero mais popular, mas não se assume isso assim, com tanta facilidade, mas eu posso dizer que eu tô no mercado há muitos anos, então é o gênero mais popular. Ele é o mais abrangente, se você for pegar, se você juntar ficção, cinema fantástico, fantasia, deve dar 60% da produção mundial, eu acredito. Então, assim, é o mais popular, né? Mas tem esse negócio mesmo. Mas, assim, é como aquela coisa proibida que você renega, mas você vai lá atrás da cortina ver, entendeu? Uhum. Então, assim, quando nós começamos a esboçar o projeto, a gente ficou pensando isso, né? Ah, o cara nunca vai falar assim, porque existe um certo preconceito com terror, tal, tal. Além disso, tem um fato também, durante muito tempo, acho que tem a ver com a sua pergunta também, dentro do tempo, por que não se produzia filme de terror no Brasil e tal. Nesse momento, estamos vivendo um bom momento, muita gente está produzindo e tal. Mas é que produzir terror é muito difícil, né? Tem uma linha ali muito fina ali entre o que é ridículo e realmente assusta. Sim, não, sim. Nós podemos botar lá experimentalismo, nós podemos botar lá o trash, né? E só lembrando que ninguém fala mais isso, né? Porque eu lembro que aqueles guias dos anos 80, aqueles guias publicados pela Editora Abril, os críticos brasileiros torciam o nariz para Lúcio Fulci, para Dario Argento. Eu não me esqueci disso, eu tenho memória, estou aí. É? Então eu me lembro muito bem que as notas eram o filme do Lúcio Fulci, é um filme apelativo, é um filme nota 1, né? E hoje é tudo clássico, hoje é reconhecido como arte e tal. Então estamos vivendo um novo momento. E na plataforma a gente vai poder jogar tudo. Obviamente que respeitando o gosto de cada um, vamos ter que separar nas subcategorias, para que o cara não seja enganado. Mas ele sabe muito bem o que está vendo. Então, o terror é o gênero mais popular. Não vejo de dificuldade comercial em trabalhar com isso, eu faço isso há muitos anos. Mas vai ter sempre esse caso. Ah, é só de terror? Tal, a gente sabe disso. Mas a gente quer todo mundo que goste venha. E tem um fato também, o Darkflix já puxa para isso, tem uma força grande aí de ser Darkflix, de se puxar para o horror e não trabalhar com o projeto como se fosse um projeto de filme fantástico. O projeto de filme fantástico seria menos abrangente, uhum. Concentrado no fato do terror é mais comercial. Então, isso foi pensado também. Não, eu fico pensando que é também um momento bom para vocês estarem lançando isso, que tem uma editora também que tem um nome parecido com igual ao de vocês, né? Que lança só coisa de terror. Tem muitas coisas que eles lançam, que vocês têm, acho que no conteúdo de vocês, há pouco tempo lançaram o Candyman. Eu tenho aqui, né? Que tem aqui no do... Sim. Pô, pra vocês isso também é ótimo. Até pra eles também, né? Tem aqui o Mistério de Candyman. Foi lançado o livro agora por essa editora. Então, é uma coisa que vai sair o filme do It, o 2. Vocês vão ter que ouvir no catálogo lá o 1. Não sei se também tá o 2 lá com vocês. Então, tipo, tem toda uma sinergia aí pra dar tudo certo, né? Porque o cara... Num determinado momento, se você se lembra, eu não sei qual é a sua idade... Eu tô com 32 ser... já tô bem caminhado já. Você tá muito jovem, mas teve um período, por exemplo, entre... Na década do início de 2000 e tal, só a gente trabalhou com o gênero durante muitos anos, talvez, sei lá, durante 10 anos, só eu distribuía filme colecionável de terror, de ficção, não sei. Atualmente não, atualmente tem várias, tal, né? Vários dos meus concorrentes distribuem esse gênero. Mas durante muito tempo eu fiz isso sozinho. Eu vou até te perguntar, aquelas do Drácula que saía na banca de jornal, era você que distribuía? Sim, sim. Pô, eu tenho aqui, cara. Eu tenho uns poucos volumes aqui. É, eu lancei Drácula, o Príncipe das Trevas em 98, né? Eu comprei. Possessão, lancei Possessão em 98, Drácula, o Príncipe das Trevas, o filme que eu trabalho até hoje. Mas eu lancei em 98. E depois com o boom do DVD, que o DVD viveu uma fase gloriosa e tal, eu vendi um volume muito grande. Eu cheguei a ter, simultaneamente, 17 revistas em banca. Olha aí, que legal. Todas Pô. revistas de gênero. Todas revistas de gênero. Ah, muito, pô, é muito bom escutar isso, porque assim, o que eu falo, pô, legal é, pô, você vê, então, eu já sou um consumidor seu antigo, pelo visto, né? Pô, Graças a Deus, graças e fiel, né? Pô, a Deus. eu fico, assim, é sério, quando eu vi essa iniciativa, eu agora gostaria de realmente de agradecer, que uma coisa que eu reclamo muito aqui no Inquicast, que eu falo é, tem até um outro colega nosso, que é o Kenô, que ele fala, pô, tem que ter divulgação. Se não tem divulgação, a gente enfrenta problema, né? O que eu fico feliz de você estar dando essa oportunidade aqui pra gente, que às vezes entrar em contato com o pessoal é difícil. Você, pô, entrei em contato com você, pô, foi solícito pra caramba. Estamos aqui gravando segunda-feira, 9 horas da manhã. Começamos aí essa gravação, estamos fechando aqui com quase 1 hora de entrevista. Eu fico muito feliz mesmo. Primeiro porque a gente vai ser, pô, eu tô falando pra você, eu vou ser consumidor disso. Então, tá podendo bater, poder bater esse papo com você é gratificante duas vezes, como consumidor e como um gerador de conteúdo, que eu vou ser bem sério, porque o Wikicast, né, tiver pra, pode ajudar vocês a estar divulgando esse conteúdo. Eu vou falar para você, pô, a gente está de portas abertas para vocês, se vocês quiserem. Aí, pô, o WeCast, pô, a gente tá com um negócio aí, se vocês puderem divulgar pra gente. Vou ser bem sincero, a gente vai estar super feliz de fazer isso. Primeiro porque a gente precisa que tenha público. E eu espero realmente gostar do produto de vocês, eu vou querer que ele dure bastante, né? Maravilha. Então, tipo, é uma felicidade grande porque você tá disponibilizando o seu horário para falar com. Apesar da gente estar aí há 3 anos com cento e poucos programas no ar. Não é qualquer um que chega assim, ah, a gente vai dar uma cabine de imprensa para vocês irem lá divulgar o nosso produto, porque tem sites muito maiores do que a gente. Então, realmente eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração, em nome de todos os membros do Wikicast, essa oportunidade que você deu para a gente, né? Tem outro membro aqui que curte gênero, até para desmistificar essa ideia que é só terror, né? O pessoal ficar sem. Da fantasia que já tá animado também com. É o que eu falo, duas coisas chamam atenção: o conteúdo e o preço. O que eu falo, eu gosto de Sim. ajudar realmente sempre na honestidade. Então, tipo, a gente está animado com esse conteúdo. Minha ideia agora, depois de realmente lançar essa entrevista, pô, se você puder, eu até te peço aqui, disponibilizar algumas imagens para a gente fazer postagem lá no Wikicast, que. Eu acho que é importante a gente fazer isso, porque, pô, é sensacional. Realmente, eu não sei nem o que falar, porque eu tenho que agradecer mesmo essa oportunidade. Porque propaganda é a alma do negócio, né? Já dizia o velho e bom ditado, né? Então, a gente. Imagina, né? Às vezes a gente não consegue dar atenção para todo mundo por questões óbvias, questão de Sim, tempo, claro. compromisso e tal, né? Mas sempre que possível, tal, tô à disposição, sim. Hoje em dia tem essa facilidade toda, a comunicação está muito rápida hoje, né? Sim. A gente está sediado aqui dentro de um shopping aqui em Jundiaí. Queria te Tive cortar de vontade agora novo, de pular um desculpa. sol. Parabéns. Hã? Eu vi a, eu te, desculpa te interromper. Vi as fotos da loja, aquele sangue no chão. Ó. Pô, tá de parabéns. É sensacional. Tipo assim, parabéns mesmo por essa loja. Tá bonita. Espero que. Queria eu uma dessa no Rio de Janeiro. Então, quem sabe, né? A loja existe aqui por esse motivo, para que a gente possa conversar diretamente com o pessoal. Qualquer pessoa que vem por aqui para bater um papo, tomar um café, tomar um vinho, a gente atende, né? Às vezes a gente não consegue atender todo mundo do jeito que quer, tá? Mas eu gosto muito de ouvir a opinião dos outros pelas redes sociais, procuro responder e falar com todo mundo. né? Mas nesse momento é o contrário, a gente é que precisa mesmo do trabalho de vocês aí, da parceria, da divulgação, né? Como você disse aí, você tá com o conteúdo e o preço, a gente espera surpreender você com a qualidade, aí eu acho que fecha de perfeição. E a gente, como é que nós vamos atingir isso? Como é que nós vamos atingir esse público? Com apoio de pessoas como vocês e tal, né, que entende a nossa linguagem, sabe do que a gente tá falando, que a gente está trabalhando e tal. Então, muito pelo contrário, eu que agradeço, tá? Estou sempre à disposição, sempre vou disponibilizar material, manter vocês informados a cada passo aí do que a gente está fazendo, tal. E se quiser fazer uma visita aqui também, será muito... Não, pô, show. É, só te fazer uma pergunta para a gente finalizar mesmo, que é o seguinte. É, a TV, vocês pretendem fazer alguma coisa de ao vivo? Ter algum conteúdo ao vivo ou não? Vai ser só filme mesmo e tudo mais? Não, queremos sim. Inclusive, temos uma menina aqui dentro. Ela está trabalhando hoje nas edições de vídeo, mas é uma pessoa que estuda cinema, estuda TV. Então, a gente quer montar uma equipe com ela. Assim que a gente botar a plataforma no ar, a gente vai começar a montar uma equipe para produção de conteúdo próprio, inclusive até para cobertura dos festivais. Parece que no Brasil, hoje em dia, tem mais de 30... Só no Brasil tem mais de 30... mostras e eventos relacionados ao cinema fantástico. A gente quer fazer cobertura desses eventos, a gente quer entrevistar pessoas, criar programas, tal, tal. Muito pelo contrário, queremos fazer sim, vamos produzir conteúdo sim. A TV não pode ser simplesmente uma extensão do canal de streaming, ela tem que ser uma TV, ela tem que se prestar a ser um veículo de informação, né? Então, e com certeza será o diferencial que a gente tenha nesse mercado de streaming, né? Seria a disponibilidade dessa TV com conteúdo próprio, com divulgação de informações, tanto a nosso respeito, com divulgação do que acontece no Brasil, com festivais, lançamentos de cinema. Queremos uma aproximação dessa TV com os estúdios, justamente para a gente poder divulgar esse material. Eu não sei se você concorda comigo. O terror é um gênero que é tratado quase como uma religião, né? Quem gosta de terror vive desse mundo, né? Não, por sim, isso tem vários sites nós aí. Expandimos, por isso que nós expandimos para esse negócio da história em quadrinhos de horror, porque é muito próximo. Quem curte um, curte o outro também. Não, então, sim, com certeza. Então, você imagina, é um canal com muita possibilidade de conteúdo, de produção de conteúdo. É um canal que permite criar muito em cima, né? Então, sim, nós vamos ter muita programação própria, assim, se Deus quiser. Pô, que legal. Eu vou realmente, para finalizar, só fazer a última pergunta, que é, você pode dar uma informação, se puder, obviamente, dar uma informação exclusiva aí para o pessoal ficar feliz, assim, ó, ou de um filme que vocês vão ter no catálogo, ou de alguma coisa que vocês estejam escondendo ainda aí, que vai ser... Ó, vai ter isso aqui. Você pode adiantar alguma coisa para os nossos ouvintes aí? Cara, nós vamos ter a Caverna do Dragão. Mentira, sério? Vamos ter a Caverna do Dragão. Vamos ter a série, os 1.200 episódios do Dark Shadow, aquela novela de terror americana. Sim, que teve o filme aí com Johnny Depp e tudo mais. Isso, vamos ter as três séries do Alfred Hitchcock. Se eu posso falar... mas assim, no mais, cara, eu também, quando fazer curadoria desse conteúdo, eu também fiquei surpreso por tanta coisa que se eu for divulgar, se eu falar assim, olha, isso é uma coisa diferente, eu também vivo isso todo dia, eu recebo coisas aqui de parcerias para incluir aqui, eu fico surpreso todos os dias. Agora, tem muita coisa interessante também, como eu disse, muita coisa não jamais seria viabilizado para lançamento em home video, né? Em DVD. Sim. Então isso é muito interessante. Então coisas bem diferentes que as pessoas que só quem conhece muito ou conhece a fundo o gênero que conhece. Muita coisa eu não conhecia. Tá? Mas teremos os monstros da Universal, teremos o catálogo da Tygon, da Hammer, da Emicus, da Empire, que você gosta aí, da, como é que chama? Não é subespécie, você falou outro, é o Mestre dos Brinquedos, né? Não, o Mestre dos Brinquedos, na verdade, são da Full Moon, se eu não estiver enganado. É, da Full Moon, mas tá ali, né? Que é a mesma turma, né? Uhum. Os filmes do George Romero, alguns filmes do Ingmar Bergman, né? Do gênero, né? Polanski. Vamos ter também muitos filmes do Mário Bava, do Dario Argento, Lutfi, Roger Corman, Wes Craven, Toby Hooper, John Carpenter, Stuart Gordon, tá todo mundo aí. Algumas coisas a gente não vai conseguir, obviamente, já me perguntaram isso. A negociação é mais fácil trabalhar com esse catálogo, pelo fato de ter muita produção independente disponível, mas algumas coisas a gente não vai conseguir. Os filmes dos grandes estúdios, as negociações são muito lentas. Alguns a gente vai ter que pagar muito caro para colocar. Colocaremos porque são imprescindíveis, mas você sabe que é um trabalho lento, né? Então, mas assim, acho que a gente vai, pelo contrário, a gente vai conseguir mais surpreender por apresentar coisas inesperadas do que pelo óbvio. Não, entendeu? Sim. Foi o que eu disse, vocês estão vindo no melhor momento. Vai estar saindo aí, eu vi que tem no catálogo vocês, Além da Imaginação. Além da Imaginação. Tá vindo aí. O novo filme do Chuck com a voz do Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker. Uhum. Né? Pô, as livrarias que eu tô falando aí, as editoras que tem filme de terror. Tá vindo aí o Cemitério Maldito. Eu acho que, assim, o time de vocês, sendo agora em abril mesmo, ou um pouco mais pra frente, mas ainda no ano de 2019, acho que não tem... Tá imperfeito pro Darkflix estar nascendo, vou ser bem sincero. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você, Hernani, aos ouvintes que vão estar ouvindo isso aí. E é isso, cara. Esse foi um Weekcast entrevista, um talk show aí do Bigode, falando com o Hernani sobre o Darkflix. Lembrando que o Darkflix, pessoal, não é só o terror, é o gênero fantasia pra deleite aí de todo mundo que... é fã desse gênero. Muito obrigado a todos, um beijo, um abraço e tchau, tchau. Valeu, Bigode, um abraço. Opa, valeu.